A Estrada Nacional número 17, podemos olhar para o piso e é uma vergonha? Podemos olhar para a Estrada 230 e é uma vergonha? Prometeram-nos que fazer concursos públicos e obras para melhorar isto, até agora nunca foi realizada, e depois temos a conclusão do IC6 e do IC7. O seu Secretário de Estado das Obras Públicas, se fosse um homem sério, já se tinha demitido. Mas seriedade não tem. E por uma razão simples, porque prometeu aos Presidentes da Câmara de Oliveira do Hospital, de Ceia e de Gouveia, prometeu que se estivéssemos de acordo, haveria dinheiro para uma obra. Nós prescindimos do IC37, prescindimos do IC6 da partida de Oliveira do Hospital para a Covilhã e defendemos a ligação do IC6 e a construção do IC7 até à 25. Até agora nada foi feito. Ontem o seu Primeiro-Ministro, por indicação com certeza, numa entrevista coletiva de vários jornais regionais que colocaram-lhe essa pergunta, e disse que não estava previsto fazer estas obras. Isto mostra claramente que este Governo não tem intenção e por isso nós devemos colocar nisto na agenda, reivindicando aquilo que é legítimo para o Oliveira do Hospital, para os seus empresários e para as suas gentes. E por isso, meus caros amigos, esta vai ser, acredito plenamente, que vai ser uma grande jornada. Os oliveirenses não deixarão de defender os seus legítimos interesses e também aquilo que deveria ser respeitado pelo Poder Central. E seja hoje este Governo ou seja outro, cá estaremos para dar a resposta. Mas eu espero que sexta-feira seja uma grande jornada e que seja uma jornada dura, onde nós não temos medo ou não tínhamos medo de enfrentar, seja quem for, em defesa daquilo que está acima de qualquer interesse de pessoa ou qualquer interesse partidário. Por isso, meus caros amigos, sexta-feira será um novo dia para Oliveira do Hospital. No final desta jornada, nada será dentes, será como dentes, porque com certeza o poder político, a partir daí, abrirá vias de diálogo, que é isso que nós queremos, e resolvemos os problemas com propostas e soluções que nós temos.